Benedito das Almas. As peças velhas estão tudo aí. Pensa, meu pai. Eles invenciam, meu filho. Fica tudo na paz de Oxalá. Pede Oxalá, meu pai. Viva! Viva! Toma conta dessa banda, viu, meu pai? Graças a Deus. Viva um ponto. Proteção, hein? Olha, meu São Benedito, babá. Olha, ele vem de Bantu, babá. Olha, meu São Benedito, babá. Olha, ele vem de Bantu, babá. Salve, Jefferson. A benção. Graças a Deus, né, Jefferson? Minha governa já tá ficando viciada. É pra ver o quanto o nego velho ainda é pegado nas coisas, né, filho? Que isso? O nego velho tá falhando assim, mas o nego entende as palavras do velho, né, nego? Sim, entendo. Mas o amor, ah, é isso. O amar, são os únicos valores apreciáveis que conservam pela eternidade valor a ponto valorizar, sim, o apego. Vale a pena se apegar no amor e no amar, né, feio? Entendi. Então existe o apego bom e o apego não tão bom. Feio, o velho tá dizendo apego porque achei que os negros da terra chicomonheco. Vai ter uma proposta com esse feio que o negro, como diz na terra, encopoia, né? De tanto escrever como falhar, de uma forma mais simples e clara, meu filho. Porque firula, quem faz é roleta roxa. Né, Gifi? Então o nego procura falar o mais claro possível. Tá em defeito. Então quando o nego diz apego, é no sentido figurativo. Se a gente tiver apego, que sabe usá-lo. Olha. O ruim... O velho vai dizer ruim, porque é assim que os filhos entendem, que quando os filhos se apegam, os filhos permitem que o apego se apegue em si mesmo a ponto de usá-lo. Vocês invertem os valores. Entende, filho? Eita. Essa é a diferença. O nego velho, neste caso figurativo, usa o apego a seu favor. A me grudar, a me aderir, a me urgir, a me... chumba no amar e no amor ao próximo. Eita. É, Jefeio? É só jogo de palhafa. Então. À vontade, meu filho. Que hoje o nego velho vai falar mais um pouquinho para as consciências e para os corações. Porque o nego não fala só para o raciocínio. Tá. O raciocínio é bom para calcular. Mas o sentimento, a essência do âmago humano é bom para guardar. O que é que o nego está tentando dizer com isso? Vamos ver. Você pode calcular um mais um é dois, mas é impossível, racionalmente falando, sentir os cálculos. Para sentir, você tem que vivê-los na sua somatória, além do perceptivo raciocinado, mas no nutrir obtido pela tua essência de quem tu é. E isso só é possível pelo que você sente, pelo que você nutre e pelo que você alimenta. E assim como você se transparece na realidade atual, carnado ou não, que tu chama de existência ou vida. Nossa. É bom, pois, filho, pensar nas palavras do nego. O nego não tá falando bonito, não. E se o nego tá falando bonito, é porque o coração dos filhos já que é belo. Nossa. À vontade, meu filho. Ô, pai Benedito, o senhor tá sabendo, né, que eu... Aliás, o senhor já sabia antes, né? Eu conversei com o pai Benedito, com o pai Joaquim de Aruanda. Tô sabendo. Teve umas gravações que eu disse, como se diz na terra, o nego pode falar brincando, mas com muito carinho e respeito. Isso. O nego cantou a pedra. Lembra que eu falei? Virá Joaquim e outros e outros. É, entenda que o nego não tá puxando o saco de Joaquim, nem de médio nenhum, como nem deste médio que eu tô agora. Tá, certo. Mas tá tudo dentro de um script. Que por mais que o filho gagueje, por mais que o filho tenha a língua pegada, ou os filhos da terra, ou escrevam torto, a linha é reta e a dicção sonora do macrocosmo é perfeita. Serve para todos nós. Então, e ele explicou que foi o fato de ele estar ao lado do médium que despertou lembrança nele que já tínhamos concordado de fazer essas gravações. Olha que interessante. É interessante. São formas de colocação perante o consciencial da médium ou do médium. Isso. O preto velho Benedito, neste medianeiro, ou em qualquer outro medianeiro, respeita muito o grau de autoconscientização. Então, uma coisa una. E o grau de consciência, que já não é só uma coisa una. Porque o grau de consciência, ele é espalhado por aí. E o grau de conscientização, ele é nutrido em ti. Entende, filho? Certo. É diferente. Então, conforme o grau de conscientização dos médios, nós vamos falar conforme as características do medianeiro. Claro. O nego não está desfazendo de médio nenhum, é a realidade. E é bonito. Entende, meu filho? Sim. Porque se for o contrário, é uma agressão. Realmente. Entende? Entendi. Então, o Joaquim vai falar, talvez, um linguajar mais apométrico, beirando ou levando no sentido dos mestres ascensionados e de alguns estudos. Isso. Talvez neste médio Benedito de Ruanda virá com um olhar universalista, como também Joaquim, como todas as entidades que já falaram com voz Michê, cada um do seu jeito, valorosíssimas em amor, porque respeita o amar do próximo. Nossa. Ao ponto de cada um se caracterizar nas várias egrégoras conscienciais coletivas ou consciencional coletivo, e assim se transparecer ao entendimento dos filhos que ouve, conforme os arquétipos imaginários e nutridos, alimentados e facilmente absorvidos pela inteligência emocional, sentimental, intelectual dos mesmos filhos, que também são médios, para os filhos não apenas crer e ter fé, mas para os filhos se perceber na sua crença, na fé. Olha que coisa bonita que a espiritualidade proporciona, né, filho? Nossa, é realmente. Isto vem baseado no grande psicólogo das almas, que é o nosso Cristo. Ixi. Não que o nego velho está se comparando a ele, mas o nego Benedito tem Cristo, não no sentido personificado, que o nego não está se desfazendo do Nazareno, Jesus Cristo. Mas o Cristo que o nego fala é a essência crística e cristalina, que assim está dentro de cada um que ouve este preto velho. Então vocês vão ver caboclos falando de matemáticas fractal. Vocês vão ver preto velho Benedito falando de mecânica quântica. Vocês vão ver Pai Joaquim da Ruanda falando de mestre ascensionado ou de processos apométricos. Vocês vão ver Exus falando de alto da magia, que na verdade nada mais é do que a mesma física de hoje, ou ver pretos velhos falando truncado, trocado e errado, mas incrivelmente e perfeitamente, de uma forma compreensível e entendível, jamais agressivo ao entendimento e ao amar próprio, no ponto certo, no limite certo de cada um. Salve, meu filho. Salve, Pai Benedito. Então isto, meu filho, é a caridade sem pretensão. É a caridade no afeto. que um dos meus meninos tentou explicar, talvez algumas pessoas entenderam mal este menino. E ainda as pessoas fazem muita caridade através das afeições. Eu me afeixou ao preto velho bem pretinho e magrinho. Aos gordinhos eu não dou muita bola, mas eu faço a caridade afeiçoada. Isto não é caridade. Isto é o apego no sentido negativo, porque deixa sua fé apenas crença. E quem crer apenas sem fé, precisa tocar, precisa ver, sentir para se auto-perceber algo a mais em si mesmo. Agora, aquele que tem a caridade baseada no afeto, com os olhos fechados, ele enxerga. Porque aonde ele estiver, ele já é o admira. Ele não precisa tocar ninguém, porque ele já é um templo de fé, ao ponto da onde ele estiver, ele é pura contemplação. Ele é a ação divina em reação no próximo a instigar o amar por si mesmo. Não. Entende, Malfa? Então é isso que acontece. Salve, Malfa. Ele até se estendeu demais, o negro não tá aqui para falar bonito. Mas eita, como dão corda pro negro e o negro é tagaieia, à vontade, né, meu neto? Olha, a gente ouve dizer, Pai Benedito, que a prática do silêncio, da meditação e do não julgamento é bastante importante na vida da gente. O senhor pode falar um pouco o que traz de bom o silêncio, a meditação e o não julgamento? O silêncio, a meditação e o não julgamento. Quem se sente já não julga. Quem se ouve já não precisa gritar. O seu sussurro nos atos já é o movimento contínuo junto com a vida. Quem assim se percebe, isso não quer dizer que este quem assim se percebe, não tenha seus embates, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, não entre dentro dos seus escândalos. Entende, meu? Isto está no Evangelho, não está? Tá, não quer dizer que quem assim se tem não vá ter os seus embates no dia a dia, nos seus escândalos. Leia o Evangelho, se vão entender. Puxem lá. Então, meu filho, a meditação é o grande ato tântrico da alma perante ao derredor. O silêncio é o grande mantra da alma perante ao seu derredor. Entende, meu? Nossa. E assim, os atos, o exteriorizar isto dos filhos, são os intras da alma ao seu derredor. O velho tem outros pontos de vista disto que o feio diz. E pela ignorância enorme deste velho, né, feio? O velho espera não ofender ninguém. Porque o velho ouve muito silêncio, silêncio, silêncio. A verdadeira quietude, ela é na ação do silêncio, que é o ato de atitude de amar incondicionalmente si mesmo. Gravem isto, meus filhos, não é palavra bonita. Isto é a realidade da vida. É diferente. O nego não está aqui para falar bonito. E se soa bonito nos ouvidos dos filhos, é porque dentro do coração dos filhos tem uma centelha perfeita, que é linda e maravilhosa, e é em júbilo divino com Deus. O nego apenas repete, porque o nego é tagaieia. Né, meu filho? Então, para responder a pergunta do filho, seja meditando ou não, procurem a quietude nas atitudes coerentes perante a vida. A vida expõe os filhos que impõem à vida de si próprios condições para amar-se e para amar através das diversas formas de amar ao próximo e a si mesmo. Se existe uma que a vida expõe, que já abriga todas, de uma forma, posso lhe dizer, perfeita, que não lhe exalta nem lhe rebaixa, mas, ao mesmo tempo, lhe mantém em elevância e por que não dizer, em elegância perante a reciprocidade da aparência da alma do seu semelhante, que também é perfeita. Então é difícil eu manter a meditação sabendo que aquele neguinho sujo roubou meu carro. Não. É difícil me manter em meditação no meu tempo yoga, que na verdade é fora das quatro paredes, mas é dentro do planeta Terra, sob o pó que os filhos assim pisam, e o nego não está falando nada contra a yoga. Espero que os filhos que estão sabendo ouvir, saibam se ouvir o coração. Entende, meu filho? Sim. E assim parar de julgar o próximo. Porque não adianta fazer meditação se os seus atos já é o atestado, não silencioso, mas gritante para os outros e para a realidade que os filhos vivem, do teu preconceito, dos seus falsos e convenientes conceitos, do teu egoico ou egoica atitude latente, do ego. Então o velho acha muito bonitinho essas palavras que o feio diz. Só que o nego velho é tão ignorante que o nego não sabe mais, filho. Não que eu queira achar, mas eu não sei falar do outro jeito. Não, tá ótimo. Entende, meu filho? Sim. Hipocrisia, todas essas coisas o nego já viveu. Cancha, filho. Nossa. Cancha. Cancha correr atrás do rabo. E o preto velho é que nem era aqueles cachorrinhos correndo atrás do rabo. Cancha, meu filho. Como cancha também ficar cuidando o rabinho, a cauda peluda dos outros. Eita. Agora. Entende, meu filho? Sim. Então pode parecer que o nego enrorou. Como é que diz na terra mesmo? Enrolou, não é isso? Isso. Para não dar o ponto de vista no nego, mas já foi dado. Fica baseado na quietude. Entre o silêncio, eu prefiro a quietude. Por quê? Porque tem pessoas, isso eu já disse, peixe médio, que fazem a meditação para ter paciência, mas quem disse que elas alcançaram a calma que a quietude traz? E quem tem quietude transborda no teu ser ou nos seres que assim tem a quietude nas atitudes. Se fosse assim, todo mundo que fizesse meditação seria pessoas melhores e não são. Infelizmente, algumas, o nego vai repetir, porque já deu umas engrejilhas com o menino Jeff Inta, né? Falou uma palavra aí que o filho que ouviu foi um pouco afobadinho, afoito, né, meu filho? Eita. Por isto que o nego respeita e repete várias vezes a mesma coisa, que não é para convencer. Entende, meu filho? É para tentar, pela ignorância do preto velho, instigar o coração desses filhos. Não só os olhos que levam os livros ou as mãos que escrevem linhas bonitas. Isso não prova nada, meu filho. É. Para ninguém. Este médio escreve, lê muito. E quem diz que ele é bom ou é ruim, fica a cargo da consciência dele. O médio que eu estou falando é o médio que eu me sirvo agora. Que dele eu posso falar. Agora os outros, cada um, né, meu filho? Então, meu neto, é isso. Para não me alongar, é isso. Meditação, tudo isso que o filho falou, é o ser humano em busca da quietude. E a quietude, quem tem, modifica totalmente as suas atitudes perante a realidade que vive. Até refina o que ele tem como auto-realizar-se no que vive. Também. Às vezes a gente chega no centro espírita e tem uns cartazes bem grandes dizendo o silêncio é uma oração. Mas às vezes muitas pessoas com a boca fechada, igual o senhor falou, fazem mais barulho. O velho vai falar uma coisa que o velho agora vai fazer de uma forma bem geral. Pode? Sim, você sim. Permite? Por favor. Gente espírita, casa de umbanda, sem tambor, com tambor. É. Muitas vezes nós entendemos, parece carnaval, meu filho. É mais baiuiente que carnaval. Nossa. O velho vai deixar bem claro que os fios, eu gosto de ver que os fios, eles correm os olhos nos livros bons e procuram alguns ilusórios. O nego prometeu que não ia falar de alguns atores, como é que é, autores, né, filho? Sim. Então, velho, não tá falando mais de daquilo que vai falar antes. Vai estar falando geral, tá bom? Sim, sim, sim. Não tô citando o nome dos livros. É, assim mesmo. Então, meus filhos, porque cada um calma, né, filho? Deixa apaiar. Apaiar. Então, meu filho, quando pegar um livro, deixa a crença de lado e pegue a fé. Tu vai, o Benedito, você está dizendo que eu leio com crença errado? Não. Escute tudo que o vai falou desde o começo, tenha caridade perante este nego vai ignorante, e dá um votinho de confiança a vocês que escutam, que são seres luminosos, a este peito velho, para vocês ter suas reflexões, para vocês se sentir por vocês mesmos. Eu não vou fazer isso por ninguém. Entende, meu filho? Uhum. Então tenha caridade com vocês mesmos de ter fé. O que é ler com fé? É ler uma linha, não entendeu? Volta de novo. Não tem internet? Procura na internet o que significa aquela palavra. Qual é o sentido moral e ético? A essência da palavra. Porque vocês não, isso não importa para os filhos. Os filhos só querem ler coisa ainda. E a maioria das coisas lindas alimenta o quê? Só o ego e a crença. Aí vive tudo na aparência. Mesmo os livros bons, os filhos conseguem, infelizmente, deixar opaco o brilho real. Então, meu filho, lê um livro com calma, uma vez, duas vezes, três vezes, ou não leia, mas leia o livro da vida para si mesmo com total originalidade. Entende, meu filho? Isto já vai ajudar muita coisa, né? Agora, meu filho, nós vamos começar a faia. Isso foi só para queixa. Gostou do que eu deixo, meu filho? O velho brinca assim, que o velho gosta do chorizo do fio, que tá muito sério. Imagina. Eu gosto do chorizo de todos os fios, quer deixar bem caio. Mas, viu? Então eu vou aqui representar o sorriso de todos, viu? Não, olha, tem uma frase que até gostaria que o senhor tratasse um pouco, que diz assim, olha, com a nossa disposição de dar o que buscamos, mantemos a abundância do universo em nossas vidas. Interessante, o velho até se sentou honrado para tentar falar um que o outro cabechudo tentou também. Quando o velho diz cabechudo, eu não estou ofendendo ninguém, não, viu? Claro, claro. É um jeito carinhoso desse cabechudo Benedito, vai. Sim, senhor. Nego, pode repetir com calma de novo para os filhos, quando escutar, entender o que o velho vai falar agora? Sim, senhor. Fala assim, ó. Com a nossa disposição de dar o que buscamos, mantemos a abundância do universo em nossas vidas. Perfeito. É uma reciprocidade. Meu filho, o velho vai mexer com alguns conceitos, pode? Vamos lá, vamos lá. Como o velho não deve nada a ninguém, nicho eu agradeço a minha velhice. Então... De alma, se eu lá posso dizer que minha alma tem idade. Vai estar brincando com as paiavas, viu, meu sim, filho? Sim, sim, sim. Ninguém odeia 100%. Sozinho. Ninguém odeia o ódio. Procure entender o que é ódio. Estudem. 100% sozinho. Porque se ele odiar 100% em sozinho, ele se deteriora. Ele vira pozinho. Tá. Porque é uma energia muito forte. O velho não é hipócrita, o velho repete de novo, é uma energia muito forte, eu não estou dizendo que é uma energia boa. Entendi. Dentro do dualismo que vocês falam, né? É. Como também, ninguém, quando o velho diz ninguém, o velho está falando da grande maioria dos filhos carnados e desencarnados. Porque quando alguém ama incondicionalmente, ele perde a sua personificação, mesmo na carne. Olha. O velho até diz um, Chico Xavier. Olha o exemplo. Parece um ser humano comum de hoje? Não. Só que daí vão dizer, Peto velho tá falando de um espírita. Não, tô falando de um espírito. É. E de um espírito que do jeito dele, que também tem essa. Ninguém é obrigado a amar do mesmo jeito. Mas tem várias maneiras de demonstrar este amor. Se falarmos de polaridades, Chico Xavier, eu vou responder, a sua pergunta, tá bom, filho? Não, fica tranquilo. Se falarmos de polaridades em expressão, polaridade, não estou falando de bem nem de mal. Chico Xavier veio com a energia feminina, não em sentido de sexo, mas em sentido de quê? Sensibilidade. Olha. Olha de coisa ainda, minha filha. Sim, é lindo. Tem alguns que não têm a expressão que nem ele, mas também têm um amor incondicional, encarnados, que já vêm com a polaridade positiva, sensorial. Olha. Sensibilidade e sensorial. O velho está tentando separar algo que se funde uma na outra, entende, feio? Sim. Mas como o velho está falando de polaridade, não de qualificação, tá tudo certo. Tá. Agora, retornando à pergunta do feio. Meu filho, por que que eu falhei? E até o velho vai se corrigir, porque o velho é ignorante, para o entendimento dos fios que houve. Que é muito de fashion, fio, odiar mesmo com toda a força, 100% alguém. Como é muito difícil, vai estar dizendo que é impossível, mas é muito difícil. Isso é para o entendimento dos filhos, para ficar mais fácil. Alguém amar incondicionalmente, primeiro a si mesmo e aos outros. O filho sabe por quê? Eu precisaria da sua ajuda. Muito obrigado. E o velho vai recorrer aos universitários, minha filha. Vai estar tá brincando. Então voltamos à xeria. Os universitários são os pretos velhos que estão aí com o senhor. Os amigos aqui que estão me ajudando. Xeriando a minha cabeça. Vai estar tá brincando com todos os filhos que escutam. Porque fica gostoso assim. Sim, é uma filho. Conversa de amigos. Isso. Eu não sou professor de ninguém. Nem eu. Tem amigos. Então, meu filho, por que que é difícil? Porque ninguém, isso eu posso falar, consegue ascensionar sozinho. Aí que entra aquilo que o velho diz, que o velho ia mexer com conceito. Por quê? Mas preto velho, Chico Xavier, já que nós falamos de Chico, pode falar, filho. Pode falar. Estou dando um exemplo de um espírito. Está liberado. Que é um exemplo formoso para muita gente, dependendo se é espírita. Formoso. Eu não estou falando do trabalho dele espírita. Eu estou falando do espírito. Da essência humana carnada que foi Chico. Está em defeito? Sim, sim. O estar dele já era uma inspiração para as almas que assim acompanhavam. Os movimentos dele já era motivo para não só enxergar, mas admirar. As palavras dele, mesmo sendo um simples amor que ele soltava no ar, não por ele ser espírita, mas por ele se conservar um espírito são, lúcido de si mesmo, já acalentava multidões. Uns podem dizer que era grande magnetismo pessoal. Outros podem dizer que já era um mestre ascensionado, grande coisa. Quando o nego diz grande coisa, é grande coisa mesmo. Porque seres que se ascensionam, em primeiro lugar, não querem ser adorados. Querem que os filhos se amem. Só isso. Nossa. É a grande verdade. Porque senão fica terreno também. Vocês aqui para gostar, o outro tem que gostar de vocês. É. Tem que adorar vocês, né? Sim? É a condição. Então fica tudo a mesma coisa, né, filho? Ou a evolução que os filhos chamam, que o nego não conhece, porque o nego é ignorante. Isso. Então, meus filhos, o que que ocorre? Ele semeou a esperança e a palavra da boa nova por espíritas. Isso. Mas ele instigou a palavra do ser humano desperto nos espíritos. Olha a diferença. Então, mesmo que, se porventura Chico fosse um mestre ascensionado ou não, o nego não está aqui para questionar, o nego só está levantando essa questão, que é para os filhos pensar mesmo. Entende, meu filho? Para os filhos se autoestudar. Até os evangélicos que falam mal dele de boca para fora, a maioria perante ao senso, lá no fudinho do seu coração, foi tocado. Até os carroceiros que não sabiam nem ler o evangelho, segundo o espiritismo, perguntavam quem era aquele homem que andava ali. Que a palavra dele tocava o meu coração e eu chorava. Eu estou dizendo como muitas pessoas em depoimento já falavam isso, sem ser espíritas. Olha a diferença. Claro. Então, meus filhos, quando você ensina alguém, Silvério está colujando as palavras que os filhos entendem aqui. Sim. Na Terra, você ensina pelo que você é, não é só pelo que você fala. Nossa. Porque você pode falar algo e nutrir outra coisa totalmente diferente. Agora, o modo que você vive é como você se autonutre. Desperto ou sonolento. Uhum. Entende, meu filho? Sim. Então... Isto é um ponto. Agora vamos para o ódio. Poxa, meu filho. Sim, senhor. Deixando bem claro que eu nego para tu vai o Benedito estar falando para os filhos se autoestudar. E o nego diz, em nome do Deus consciencional de toda essa coletividade humana, que o nego ama este filho também, Adolf Hitler. Eita. Você acha que aquele ódio era só dele? Para ele fazer tudo o que ele fez, precisou também da falta de amor dos outros. Uhum. É a mesma coisa. Só inverte as coisas que vocês pensem. Então, da mesma forma que Chico inseminou algo, ele também inseminou um outro algo nas pessoas. Até o nego pode usar pela lei de sintonia. Nossa. Aí vem aquele detalhe. Chico inseminou, mas ele não regou para brotar. Quem vai regar para brotar é a sua personificação. Uhum. É a sua personalidade. É a sua vontade. É a sua intenção. É quem você é. Uhum. E a mesma coisa envolve Adolf Hitler. No lado do ódio, Adolf. E no lado do amor, Chico. O velho está tentando falar como os filhos entendem. Tá. Então, meu filho, vocês acham que as pessoas que não são autênticas para elas mesmas vão receber o quê da vida? Das outras pessoas. O Evangelho, segundo o Espiritismo, e o velho vai corrigir dentro da minha ignorância, o Evangelho, segundo o despertamento do Espírito, que é o mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, já diz isso. É contadinho. Milimetricamente, exatamente. Ninguém recebe o que não merece nessa Terra. Nossa. Então, pare de apontar o dedo para os outros e dizer, você me prejudicou. Vocês são culpados. Entende, meu filho? Seja a dor que for. Porque se o nego velho está errado... O nego velho tem um pinguinho de esperteza, vai botar nos outros, né, filho? Os mentores de vocês também estão. Os livros espíritas, espiritualistas, que têm um pinguinho de ética, de moral e de bom senso, falam o quê? Reforma íntima. Então, nesta dimensão dual... Os deuses adormecidos recebem a sublime dualidade da vontade e da intenção. Escutem bem o canhego está falhando. Dualidade da vontade e da intenção. E assim vocês vão vivendo em busca da mentira e da verdade, do bem e do mal, do certo e do errado, do bom e do ruim. E esquecem de encontrar a si mesmo entre essa dualidade. Porque elas não é e não são vocês. É vocês que criam. É vocês que alimentam a realidade das suas vidas. O Deus das suas vidas. Vocês. Pensem nisso. Vai estar falando muito por cima e ao mesmo tempo muito profundo para quem quer realmente se autoajudar. Porque o nego não tem luz para ajudar ninguém, infelizmente. Entende, meu filho? Oh. Filho, entende por que o nego falhou assim desse jeito, né? Sim, sim, senhor. Então o nego está tentando usar de um pouquinho de inteligência ao ponto de instigar quem sou eu para tocar o coração de uma pessoa que já é um Deus. Quem sou eu, meu filho? Eu sou apenas um preto velho Benedito da Aruanda. Mas eu posso, sim. Como também Aquele mendigo que você sabe que vai dar um real e vai cheirar loló? Ou aquele pessoa que mora na rua, que se você dá dinheiro, talvez vai comprar uma droga? Mas tem algo lá dentro de você que diz, meu Deus, o pão que eu estava comendo não desceu. Então este pão não é meu, é dele. É este tipo de detalhe que vai além do pão, além da intenção, mas é a mais pura verdade. É você ser perfeito, que diz, aquele que está mendigando é você também. Mas os filhos não entendem isso, né, meu filho? É difícil. Mas Deus nos abençoe. Por isso que eu digo sempre, quando termina toda a nossa conversa, que não é o caso de agora, que o velho aceita a bênção de todos vocês, porque meu Deus é vocês que me escutam, e todos os outros. Gosto ou não gosto do Benedito? Então... Salve, meu filho. Então, vozinho, quando a gente fala com a nossa disposição de dar o que buscamos, mantemos a abundância do universo em nossas vidas, seria por acaso mesmo que dizer, por exemplo, se eu quero felicidade, eu dou felicidade. Sim, meu filho, mas é muito inteligente, sério, mano. Porque eles buscam no abstrato soluções para o maltrato. O velho está até jogando com as palavras, mas é verdade, o nego pode tentar fazer os filhos pensar nisso. Vamos lá. Não é fazer lavagem cheia bal, não. Longe é demência as coisas. Chega disso. Chega disso. Simples. O velho não está falando de livro, mas o velho vai ter que usar isso, porque é assim que o senhor entende. Tem um aí que falaram o tal de segredo, poder da mente, essas coisas. Ah, é porque eu quero um pedaço de lata, porque eu quero um pedaço de lata, porque eu quero um pedaço de lata. Não é assim que o senhor pensa? Não é assim? Tipo assim como um pedaço de lata. Um carro, uma geladeira, um fogo. Essas coisas material. É mesmo. Agora os filhos não pensam. Como eu posso conseguir isso? É. Que adianta ter um pedaço de lata se na hora de entrar do carro é o carro que abre teus bolsos e as rodas que montam nas tuas costas? Nossa. Os filhos invertem as coisas. É verdade. E é essa felicidade que os filhos têm na Terra. Aí tem filho que diz, Petro Velho Benedetto, você tem algo contra o materialismo? Não. E aí? Andem num bom carro, mas valorize desde a gotinha do suor que cai da sua face aquele que está lavando o para-brisa do seu carro. Nossa. Eu estou falando para quem estuda o espiritismo e se diz entender, para quem tu estuda a doutrina de Umbanda e se diz entender. E aqueles que não acreditam no espírito também têm esse mesmo Deus que é sapiência pura dentro de si, que pela sensação e pelo afeto, muitas vezes em expressão, simplesmente não se comparam, mas se têm como seus semelhantes, como próximo, como a si mesmos. Então não é uma questão que a doutrina espírita é reveladora e os umbandistas também são melhores. Não, espírito é espírito, não interessa a religião. Entende, meu filho? É uma questão de sensatez de alma, de despertamento de espírito para si mesmo. Então o nego diz, você quer comer caviar? Tem condições? Coma. Você quer andar de carro? Ande. Quer fazer meditação? Faça. Pode fazer, não tem problema. Mas o que, perante a tua essência, perante o teu eu interno, vai dar sustentáculo para isso? Será que vai ser um carro bonito do ano com alguém cheio de ferrugem no coração? Nossa. Cheio de ácidos poluídos na mente? Ou será que alguém que anda num fuquinha ou num carro, esses bonitos do ano aí, dono do carro e detentor de si mesmo? Olha a diferença. Qual é o combustível que você vai botar dentro deste carro? Qual é o efeito que os bens materiais vai causar em você? O velho nem está falando dos outros. Vai estar falando de vocês mesmo. Sim. É para se maravilhar ou é para simplesmente criar maravilhas? Quem está dizendo isto é uma preta véia chamada Vovó Baiana, que está irradiando o nego para o nego falar este trecho. Como assim, preto véio Benedito, viver em maravilhas? Porque se você só quer se maraviar, né? Só quer ficar maravilhoso. Como diz meu filho? Maravilhado. Isso, maravilhado? O nego é disléxico, pega a língua um pouco desse médico. Então o nego tá muito obrigado pela ajuda. Graças a Deus. Tu quer dizer o quê, meu filho? Que é só pro nego. E tu sabia, meu filho, que quando é só para você tem um mau uso? Por que tem mau uso? Porque é uma posse possessiva e agressiva. O teu senso de alma, de espírito, isso serve até para quem não é espírita. O teu senso de realidade é um objeto inanimado. Que precisa do teu esforço para se movimentar. E o filho troca. Joga a sua energia fora, desnecessariamente, dentro desse contexto que o nego velho está falando. Alimentando um objeto, se maravilhando. Ao ponto de ser egoísta aos outros e ser possessivo com o seu próprio amor, que é sublime. Então, preto velho, você está dizendo que agora o carro é meu, eu tenho que o quê? Deixar todo mundo andar? Se a geladeira é minha, todo mundo vai lá botar sua boia, sua comida, sua vianda lá dentro, né? Assim que eu falo. Isso. Né? É. Não é isso, meu filho. Não é isso. Mas crie maravilhas. Não dê tanta importância além da maior importância que é sua vontade e tua intenção para objetos. E quando você der importância à sua vontade, à sua intenção, o velho vai até usar as palavras que os irmãos estão falando aqui, seja elegante com você mesmo. Se respeite. Se respeite. Toda vez que comprar um carro, alguma coisa material, pegue uma coisa física tua, a identidade, e olhe o nome que está lá. Será que o nome que está lá é José, é Benedito ou é uma Ferrari? Entende, meu filho? Agora, se o filho quer andar com carro, com Deus, com todo mundo, o problema é do filho. Se o filho não quer que ninguém ande dentro do seu carro, o problema é do filho. O velho está falando carro, mas serve para todas as coisas materiais. O nego Benedito da Ruanda não tem nada contra as coisas materiais. Eu quero mais que o filho viva as vidas deles, trabalhe, e a camiseta. Sejam homens e mulheres honrados e tenham o carro do ano, tenham o seu apartamento, tenham sua casa, mas não se fragmentem nas coisas materiais ao ponto de se perder por elas e nelas. Ao ponto de viver à vista dos outros, sobrevivendo à própria vida. E à vista das suas emoções e dos seus sentimentos, não do raciocínio, porque o raciocínio só quer mais, só quer mais, só quer mais, só quer mais. Nossa. De ser homens e mulheres frustradas e amargurados, mal resolvidos na vida. Então o sentido das coisas materiais ainda é muito fútil, muito fútil. Fútil. Entende, meu filho? Sim. O nego repete pela caridade do filho e pelo tempo que o filho está nos dando. A corrente astral de Umbanda, isso o nego pode falar por todos os guias de Umbanda, não tem nada contra as coisas materiais. Está aí na terceira dimensão, desfruta. Isaías já diz no Velho Testamento, eis que o divino viverá como um homem nas leis dos homens. Está lá em Isaías, é só ler. Entende, meu filho? Até uma certa idade. Aí depois dos 30 alguma coisa, ele mudou um pouquinho. Entende, meu filho? Sim, sim. Então, vivam. Vivam. Mas eu não, até então, não consigo incorporar em carro, nem em geladeira, nem em casa. Eu consigo vibrar nos corpos de filhos que sustentam, dão sustentáculo e valorizam-se, dando valor devido e comedido a tudo isso. Salve a Umbanda, né, meu filho? Sim, sim. E tem mestres, vozinho, que dizem assim, se você quiser amor, se você quiser alegria, tenha disposição de dar aquilo que você busca. Sim, meu filho, mas é isso. Eles estão falando a mesma coisa que estiver cabechudo. Ninguém olhando está tentando falar horas aqui. Ah lá. Por isso que ele se chama o mestre, apesar que particularmente o nego não gosta dessa palavra. O senhor não gosta? Eu acho que eu, pelo menos isso, vai repetir, eu acho, tô falando que nem você, né, filho? Isso. Até achando já, né? Tá achando. Vamos já. Ver se eu tenho shot. Vamos ver. Eu acho, né, que pelo menos isso o nego pode falar. Eu, Benedito, não gosto muito assim dessa palavra mesmo, mas não quer dizer que eu não gosto dos mestres. ou dos seres que se titulam mestres. Mas essa coisa de mestre distancia muito. Entende? O verdadeiro altar já está encrajurado no teu peito, que é a centelha de Deus. Entende, meu filho? É. Essa coisa de adorar para os filhos que já diz ser filhos do novo milênio, já é do arco da velha. Ou pelo menos na forma que os filhos adoram, já está no arco da velha. Seja mestre ascensionado, seja quem for. Amar é melhor. O que, que adianta amar mestre disso, mestre daquilo, seja encarnado ou desencarnado? Na hora do vamos ver, do peca pa capa. No dia a dia, são uns enguinhonhantes tratando todo mundo mal e ela se angustiando e se frustrando cada vez mais. Então não adianta nada. Então é título. É rótulo de garrafa de cachaça que só chapa. Chapa de chapar mesmo e de entorpecer. Mas ainda a consciência de vocês através do veneno ego. Entende, meu filho? Já que o nego tem, um dia o nego vai falar sobre o ego. Hoje não. Que o ego também não é de todo ruim. É vocês que usam mal isso. Sim, sim. Pode falhar, aprender. Meu filho. Eu também. Eu preciso falar para aprender, né, filho? Para me ouvir, né? É. Nós precisamos aprender bastante sobre o ego, né? Para poder direcionar. Então, Melfi, olha, Melfi, essa coisa de ego para lá, que destrói ego, vamos dar tiro, dar palada no ego. Olha, meu filho, é uma hipocrisia muito grande. Ué. Como o nego não está citando nomes de ninguém, eu estou falando do ego, isso. Não estou falando das pessoas, agora tem que estar se fazendo de louco, né, meu filho? Então. Mas eu já estou velho, então acredito que os filhos vão ter pelo menos a caridade com meus 121 anos, né? Que vai desencarnar assim. Sim, então, sim. Meu filho, essa coisa que não vamos liquidar com ego, vamos liquidar, não é por aí, viu, meu filho? Não é, né? Não é mesmo. É falta de estudo coerente. Aí não está dando força, nem tirando força do ego, mas é coerente. Tem que ser coerente na vida. O nego vem para cá, vibra neste preto, você acha que tudo que o nego fala está falando para o falhar? Não. É tudo muito pensado no astral, tudo muito comedido, porque eu não estou aqui para ensinar nem para agredir ninguém. Claro. E mesmo assim tem alguns filhos que ficam ofendidos, eu não sei porquê. Perdão, eu sei porquê, que o nego velho Benedito é muito ignorante. Ah, perdão aos filhos. Continua. Meu filho. Então, estamos a ouvir essas palavras, identificando um certo mecanismo por trás de tudo. Por exemplo, se eu quiser amor, se eu quiser alegria, então eu tenho que dar. Então é como se dissesse que toda Chico, ação... Você não tem que dar nada. Aí já está um outro erro. Você tem que dar o quê, meu filho? Tipo, meu se você filho, quer amor... Você permite de novo o nego contar o filho, que o nego tá hoje que tá, né, filho? Vai que eu tô gostando, vai lá. Meu filho, peço perdão aí se o nego tá lhe cortando. Imagina. Vai pegar o ink, tem que falar bonito, né? Vocês são modernos, o nego fala. Tem que ter a modernidade de sim, vocês. Sim. Acompanha né? Nós, acompanha nós. Então o nego vai pegar o ink do Jorge Pinta das Almas, o Cripturus, né? Isso. É o nome que ele dá mesmo, é verdade? É. Então, meu filho, afeto e afeição. Nossa. Você vai dar o quê? Afeição possessivo? Ou submisso, porque a afeição também é submissa. E a afeição também é possessiva. Agora, o afeto não. O afeto nem é submisso, nem é possessivo. Porque quem tem afeto não sofre as dualidades do bem e do mal. Agora, quem só tem afeição, aí eu me afeiçoo a isso, eu me afeiçoo aquilo, é mais tendência hoje a estar feliz hoje e triste amanhã. Pense nisso. Então, quando você diz pro peito velho com essa enguinhoiança que tem, que tem que dar, tem que ter muito cuidado com o que você está dando. Porque logo em seguida você vai receber também. Pense nisso. Pense bem nisso, os filhos que ele está falando. É uma reciprocidade, é um vai e vem. O velho até vai falar que nem uma criança que incorpora neste médico, que dá o nome de Crispim, tem muito mais luz do que eu, e é uma criança. Nossa. Entende? E tem mesmo, é verdade. Tem mais luz do que eu de conhecimento e de outras coisas que não vem ao caso. Ele diz uma coisa, é como um ioiô, vai e volta. Por isso, meu filho, que o velho repete, ninguém aqui está falando novidade. É. O velho só está adaptando de uma forma humana, de ser humano para ser humano. Ao ponto de falar gírias, ao ponto de se repetir. É, claro. Mas É necessário, meu filho. Já pensou se eu viesse falar aramaico? Talvez dois ou três iam entender. Isso não quer dizer que eles são mais inteligentes, mas seria a prova absoluta que o preto velho é burro. Então o nego vem falando a língua que as pessoas entendem, canhota. Né, meu filho? Não adianta falar só português, tem que falar vindo do coração. Ai, mesmo assim, o nego ainda por cima não vem brigar com o médio através da consciência dele. Não. Porque ele tem os princípios cognitivos dele, eu tenho os meus e eu tento respeitar, adaptar e as mensagens vão saindo. Olha. Muito respeito, ao ponto de repetir, eu não estou ensinando ninguém, eu só estou falando, é o senhor que pergunta. Tu botou nas tuas costas, né, filho? É, não, tá vendo como eu sou bonzinho? O senhor botou nas costas do senhor, que o senhor que pergunta. Aí você repete e aí vai, né? E nós aí dois. Vai. Olha. A vontade, o Nico tá brincando, me perdoe. Não, tá bonito, que é isso, que perdoa. Olha, mas assim, voltando assim para entender o mecanismo, se eles dizem assim, se quiser amor, alegria ou coisas boas, dê o mesmo aos outros, então a gente vê como se fosse um mecanismo que explica que toda ação gera uma força de energia que retorna de modo análogo. Meu filho. Mas aí que dá, você vai dar o quê, meu filho? Ah. O velho vai, já que vocês pegam um texto pela metade e se agarram fielmente nessa cruz. É assim mesmo. É bem assim que o ser humano faz. Então o velho também vai pegar um texto pela metade e vai se agarrar na cruz. Tô com ciúme, né, filho? É, ué. O velho tá brincando, viu? O velho não tem ciúme, não. Mas é pro filho pensar nisso. Então, meu filho, raciocina com o nego velho. O velho vai trocar as coisas. Vamos raciocinar com o coração? Vamos. Que não é burro? Não que o raciocínio seja burro. Não que o raciocínio seja burro. O velho só está me expressando assim para fazer os fios pensar um pouquinho consigo mesmo. Que ninguém é burro, o nego já disse nisso, doutas gavachão, né, filho? Agora, conveniente egoísta é o que mais tem, consigo mesmo e com Joto. Então, meu filho, o que que acontece? Se você dá o que você não é, você é ladrão. Olha. Vocês não pensaram nisso? Porque tem que pegar de algum lugar. Na afeição, na conveniência, nas falsas aparências, e no comodismo alheio, e nos prioris dos favorzinhos para chamar atenção. Isto, para mim, é ladrão. Agora, preto velho, você está me chamando de ladrão? Oh. Né? Assim que as pessoas vão, podem pensar? É, ué. Não, eu não estou dizendo que você está roubando alguém. Agora, você está sendo mau caráter consigo mesmo. Uhum. O velho está falando a língua que as pessoas entendem. Uhum. Entende, meu filho? Mas se nós levarmos essa explicação que eu estou dando, ou tentando dar, dentro do dualismo, olha como funciona. O porquê que aquelas pessoas, que muitas pessoas dizem, não vale nada, mau caráter, não presta, enche a boca em falar isto, Eita. E depois acontece tudo de ruim para os bonzinhos, mas para aquela pessoa que se diz a língua do alheio, que é ruim, não acontece nada. E aí? Sabe por que não acontece nada? Vamos ver. Porque ela está doando ao outro que realmente ela é. Sem fazer careta nem nada. Ela está sendo autêntica na polaridade que ela atua intimamente para o externamente. Ela não está sendo conveniente nem a ninguém. Que se ela não presta, é porque ela não presta mesmo. E perante o dualismo da terceira dimensão e quarta, para ela está sendo justa, talvez não para o coletivo, mas para ela está sendo justa. Então, aparentemente, o velho vai repetir, abre aspas, viu, filho? Uhum. Pelo amor de Deus, aparentemente, na terceira dimensão, ela está blindada. Fecha aspas. Fecha. Eu quero ver se os filhos vão guardar isso que eu estou falando, vão pegar o começo do vídeo, depois dizer que o preto velho é louco. Apesar que não vão estar muito errados, não, né, filho? Não vão, não vão. Mas não se preocupa com isso, não. Vai estar brincando com os filhos. Né, meu filho? Sim. Então, se eu quiser alegria... E meu tá filho, dizendo... você quer felicidade? É. Seja alegre por si mesmo. Isso. Mas não fique mendigando aí, não. Ah, entendi. Preto velho, é feio eu ir no lugar para ser feliz... Sim, mas quem diz que se você ir no lugar da risada, você está realmente alegre? Intimamente. Por isto que eu repito, tem muita gente mal amada aí, meu filho. Quando eu digo muita gente, eu não estou citando o nome. Espero que os filhos não se ofendam. E se se ofender, é bom refletir nas suas vidas. Uhum. O velho deu uma polaridade de uma pessoa que assim algumas pessoas dizem que é ruim. Agora vamos falar de uma pessoa. Uhum. Que é bonzinho. Sim. Adeus todo mundo. Faz bonzinho, bonzinho, bonzinho. É um santinho. Mas vive adoentado, vive quebrado, vive passando fome, vive como se diz assim, agora chegou há uns 2 minutos já, o seu José Pinta da Jalma, que é o meu menino. Sabe, seu... Ele tá dizendo aqui, tudo lascado, né, meu filho? Tudo lascado das pernas aí. Será que a providência divina é só castigo? Será que a providência divina é burra? Não sabe a diferença de uma pessoa boa de verdade para uma pessoa ruim? Eu estou me expressando conforme os filhos que escutam entendem. Tá. Que a providência divina, ela não é nem inteligente e muito menos só sábia. Ela é sapiência, ela é essência pura da vida. Ela não liga muito para isso de bem e de mal. Mas para vocês alimentar essa egrégora, muitas vezes quem faz o mal aparentemente se sobrepõe acima daqueles que cinicamente vivem no bem. Estou falando da terceira dimensão, porque na quarta dimensão já muda totalmente isso que eu estou falando. Totalmente. Então, pelo amor de Deus, que os filhos tenham um pingo de caridade por si mesmo, estude o que o negro está falando. E quando eu digo estude, eu falo por todas as entidades que já passaram pelo crivo auditivo dos filhos, nesses áudios aí. Porque cada um falou de um jeito, mas falou a mesma coisa. Se acordem, pelo amor de Deus. Se acordem para a vida. Entende, meu filho? Uhum. Então, meu filho, vai dar um exemplo agora, um terceiro que já fala dos dois. E já responde o filho. Você pega um grande empresário, grande, cheio de tutu, da bofanfa, né, meu filho? Acho que você faz? É bufunfa isso. Mas o nego sabe que vocês são modernos, o nego tem que falar que é euros, dólar. O nego de vez em quando viaja por aí, né, filho? Nossa. E tá brincando, mas é sério. O que que acontece? Uhum. Se esse nego, com ele, não precisa nem ser espírita. Mas ele tem muito afeto consigo mesmo, porque quem tem afeto consigo mesmo dificilmente entra em depressão. Mesmo que seja pressionado com a vida. Ele busca neste afeto admirar-se a si mesmo e contemplar a vida externamente todos os mecanismos que formatam a coragem na sua atitude de ser quem ele é, digno, alegre e feliz por si mesmo, amando-se incondicionalmente dependente das situações e das propostas que a vida expõe e, assim, dos atos que ele impõe para resolver-se perante isso tudo. Nossa. E ele anda no seu carrão, nada nas suas piscinas, nas suas piscinas e nos seus carros, nos seus apartamentos, mas ele se distingue, Senhor divino, de tudo isso, ao ponto de saber que nada é dele. É só uma passagem. E o que é dele, ele vai levar brilhante para algum lugar que o espera, mesmo que não seja espírita. E este lugar vai ser o quê? Paz de espírito. Porque o preço da gasolina do carro, caríssimo, não me incomoda. O preço, os ladrões da rua, por mais que seja perigoso, eu fico preocupado em si, mas não atinge o meu coração ao ponto de eu perder noite de sono. Está entendendo, meu filho? Tô. Passa. Isso independente de ser espírita, porque é um conceito de essência que envolve o ser humano. Aí nós saímos de lá e vamos lá para o primo dele, o Jeca, no meio da rocha, que já não está comendo comida tão fina assim, mas ele come coisas naturais, orgânicas da terra. De vez em quando ele até tem que tirar assim entre os dentes um bichinho, uma minhoquinha, alguma coisa, porque ele lava mal, um pouquinho mal. O alface. Mas, meu filho, esse alface desce sua garganta como um manjar de deuses. Isso. Você está entendendo, meu filho? É uma bênção. Aquela carrocha que, de boi que faz barulho a 3 quilômetros. Ah, sim, é, aqui, é, aqui. É uma música de Beethoven, de Bach. Por coração deste filho que é o grande guia desta grande orquestra da sua própria vida. Os pés calejados, ou muitas vezes, nas plantações de arroz, que o velho antigo, no meu tempo, se chamava de taipa. Nossa. Até a cintura de barro. Hoje mudou muito, tem tatô, né, filho? Para ele, aquilo é a piscina que ele está se autodeleitando, brincando com as formiguinhas que nadam naquela água. E curtindo o leve soar da brisa na sua face, que assim escorrega para os lados os suores da sua testa para não machucar os seus olhos. Está entendendo, meu filho? Estou, estou entendendo. E este, como este rico, em exemplo que eu dei, são realmente bem-aventurados do espírito. E nem por isso eles têm que ser espíritas ou umbandistas. Eu dei dois exemplos de duas pessoas trilionárias, porque a coisa mais valiosa da terceira dimensão e da quarta, elas já estão começando a ter conscientemente, despertamente, si mesmos, deuses da própria vida. Nossa. Pensem nisso, meus filhos. O negro é muito ignorante, o tempo é muito pouco. Mas o negro tenta falar de uma forma que, pelo menos, com a grande ignorância deste negro velho, possa instigar as verdadeiras e autênticas inspirações do Deus, que nesse exato momento está escutando Benedito de Aruanda, vocês todos. Vocês acham que eu vim acordar vocês? Ou vocês acham que eu almejo o júbilo do teu Deus, você que me escuta, me tirar dessa sonolência? Graças a Deus. Salve a Umbanda, né, meu filho? Graças a Deus, vô. À vontade, meu filho. Tô gostando da chance. Tu sabia, meu filho, que me deram um café de novo? Eu tô me sentindo importante. Eu tô rico. Oi? Tô importante, porque a filha botou até umas coisas aqui que eu não entendo bem. Mas é gostoso, né, meu filho? Tá bom, uma vez então. Se perguntou por que eu tomo café, eu já ia responder. Só os filhos escutar aí, né? É, não vai... isso. Não é porque o velho é viciado, não. Já que o nego gosta do gostinho. É. Não importa, não. A vontade é meu filho. Tem magia no sentido de trabalhar nos chakras inferiores, para trabalhar até no grau de consciência deste médium, e também para ele não atrapalhar na comunicação através dos processos anímicos, que todo mundo tem e é natural. Então o nego está incorporado de verdade no médium. Por isso que o nego usa. Uns estralam o dedo, outros usam perfume, outros usam defumação, outros cantam ponto, outros fazem puxação. Né, meu filho? O velho pode brincar? Pode. Cada um com seu ataque de frescura, esse é o meu. À vontade, meu filho. Mas o senhor acha, então, que, por exemplo, só aproveitando o gancho, uma pessoa, às vezes, tem dificuldade de incorporar porque falta utilizar alguns desses elementos? Oh, vai, o velho de novo, eu acho que coisa mais bonita. O velho até gostou dessa sua pergunta. É interessante, meu filho. Se eu incorporar neste médio, incorporar mesmo no sentido real da palavra, ele desencarna. Não é porque o velho é uma estrela de luz. É porque talvez o velho seja um cravão bruto. Entende, meu filho? Tá mais pra estrela de luz. Os filhos podem pensar o que quiser. Tem problema nesse vídeo que eu tô falando é mal de mim mesmo. Não tem problema, não. Então, peito velho, e sobre as outras pessoas, meu filho? Processos anímicos. Alma. Provindos da alma. Não tem como uma entidade, por mais que tenha ou não tenha tanta luz, como os filhos também se baseiam nessa coisa de luz, luz, luz, né, meu filho? incorporar 100% num fio sem dar substáculos, ou melhor, perdão, substâncias, usar artifícios, que mesmo o filho, neste caso, neste médio, ele está 73% a quase 74% totalmente inconsciente. Neste caso, mas na maioria das vezes, o filho fica 45%, 50%. É que neste caso necessita diferente, entende, filho? Entendi. O velho está sendo sincero. Então, o que que acontece? Tem caboclo que vai vir e vai pedir. Já mal chegou, já pede seu charuto para dar uns passes no campo magnético do chão médio, porque o psiquismo do médio tem duas coisas aí. Vai estar falando uma. E os processos anímicos do médio necessitam disso. Como um impulso, como uma propulsão. Para alguns microchakras, o velho não está falando agora do simbólico só sete que existe no corpo do petérico, o velho repete, simbólico só sete, tem mais, mas o velho não vai entrar nesse contexto, pelo menos hoje, tá bom? Tá bom. Mas começar a girar um pouco mais rápido, e assim, através dos filetes do corpo do petérico, chamado nadis, ao corpo físico, em alguns vórtices de energia, microsvórtices de energia chamado meridianos, haver uma ionitização dentro do corpo físico, que já é físico. E assim essa ionitização vai desbestruir alguns processos de energia estática, física, bioeletromagnética, que está entre as veias e assim no sangue, através da comunicação ionitizada entre enzimas e coenzimas. Envolvendo o quê? Reflexos mecânicos, posturas corporais, modo de falar. Tá entendendo, meu filho? Tá, precisa estudar bastante, hein? Não, mas é simples, vai estar simplificando. Eu poderia ser mais aprofundado. Aí você vai ver o quanto eu sou ignorante. Burro. Então, velho, vai ficar só na ignorância para tentar ajudar, tá bom, meu filho? Sim, sim. Então, meu neto, tem todo esse mecanismo, que é uma coisa. Então, da mesma forma que nós damos subsídios, o velho vai já esta palavra, pede perdão se está sendo mal colocado. Para alimentar, não o fingimento, mas o psique, o processo anímico, pelo menos mecânico, corporal do médio, para alimentar também, e assim, por caridade, se algum pode chamar assim, toda uma corrente, uma egrégora dentro de um arquétipo, também nós usamos para desbestruir, para limpar o filho. Então é muito útil. Não é bobagem, não é balela quando o Exu pede um charuto e fica lá defumando o médio. Isso não é bobagem, não. Isso é pura magia homeopática. Nossa. Sim, pura magia homeopática. A ponto de semelhante curar semelhante. Não é assim que vocês falam? A diferença que entre o espaço da entidade que está vibrando no corpo do petérico, do filho, entre esse espaço, entre essa aderência, existe todo um campo morfo, todo um campo que sustenta a terceira e quarta dimensão, essas realidades. Então, muitos espíritos, muitas vezes, mal chega já diz, eu quero um copo d'água, um charuto. Ele vai trabalhar com os elementos. Outro vem, o outro dia, o mesmo espírito diz, hoje eu não quero café, no caso, Benedito. Hoje eu não quero café, hoje eu quero mel com água. Então eu vou estar trabalhando no líquido, mas com outro tipo de vibração. Entende, meu filho? Sim, sim. Vai estar falando muito por cima, filho. Por favor, perdoe esse nego velho, que o velho não quer confundir a cabeça dos fios, o velho não está aqui como professor. O velho só está tentando dizer que se ainda existe esse tipo de mecanismo, é que precisa. É assim que vocês entendem. Já pensou, meu filho? Se eu viesse neste médio que antes era evangélico da Assembleia de Deus, e nem viesse como preto velho, viesse como outros aí me chamam de um outro jeito que não me é o caso. Entende, meu filho? Não é extraterrestre, não. Foi uma passagem que eu tive aqui num processo aí. Entende, meu filho? Se eu, como preto velho, o filho já se assustou, já achou bem estranho, mas ele ficou com pena de mim, tá ouvindo? Este médio ficou com pena de mim. É, como é que foi? Meu filho, ele via eu como preto velho, magreia. bem veinho, então ele ficou com dó. Ele teve o quê? Afeto. Compaixão. Compaixão. Ah. Eu digo pena porque foi essa a primeira reação dele. Lógico. Foi afeição. Ah. Aí depois ele guardou um afeto por mim. Aí começou a se ligar, começou a perceber que não era algo ruim. Não era encosto. Encosto. Entende, meu sim, filho? Sim. Ele foi evangélico até os 13 anos para 14. Entendi. Então, meu filho, que ele nasceu numa família assim, nessa grande corrente de luz também, viu? É, sim. Tudo tem que deixar bem claro o eixo. Ah. Um velho não tem nada de preconceito. Entende, meu filho? Então vai ter que vir assim. Já pensou se o nego viesse já impondo, cheio disso, cheio daquilo? Entende, meu ia filho? Confundir. É difícil, ia confundir. Isso é só aí, aí ia ficar eu brigando com o negro brigando comigo. Que quando eu incorporasse nele, quisesse talvez ficar numa posição física, ele ia ficar lá fazendo força para ficar do outro jeito. Aí depois ia ter cãibras de dor, ia dizer que não era nem petuvero, obsessor, ou era encosto. Tá entendendo? É, sim, sim. Então, dá trabalho. Tá? Agora, o senhor falou que, outra vez, que mediunidade pode se desenvolver, mas não é necessário. Meu feio. Olha as palhavas que o filho usa. Lembra que eu falei dos textos? O filho pega metade do texto e já diz, achei, achei o tijolo. Não é assim, não. Não é. Para o filho falhar isso, os negros que ouvem o que o negro está falando, teria que ouvir as primeiras que o negro falhou com o filho. É, para entender bem isso. Então seria muita pretensão minha pedir para os filhos ouvir. Os filhos ouvem se quiser. Mas o velho repete, de uma forma mais curta e mais direta. Ah. Precisa desenvolver nada. Da forma que os filhos falam, não. Os filhos precisam desenvolver o seu caráter e sua ética. A sua disciplina mental consigo mesmo. A sua disciplina emocional consigo mesmo. Meu filho, pensa comigo. Olha como funciona. Um filho trabalha com um doutor, não precisa nem ser Bezerra de Menezes, um outro médico, qualquer filho. E trabalha com caboclo de cura, ou trabalha com preto velho, ou com Exu de luz. Ou da sete linha da Umbanda. Vamos pegar qualquer filho de qualquer tipo de mediunidade. Tá bom, filho? Tá bom. Ou melhor, pai Joaquim tá pedindo aqui pro Nego Velho pra falar dos médios que querem incorporar. Tem essa? Querem incorporar. Mas não se incorpora a si mesmo. Desses parâmetros que vai estar dando. Em equilíbrio psíquico, ou dentro do equilíbrio psíquico, sentimental, consigo mesmo. O velho não está falando de equilíbrio psíquico cultural. Pouco importa para nós se você lê em aramaico, em hebraico, em latim, fala roxo, escreve 4, 5 tipos de idiomas, não prova nada. Agora, o que você guarda em senso de realização perante a vida e em consenso de realizar na vida alheia, é isso que pesa. Para todos os médios. É isso que inibe a incorporação. Aí o que é que acontece? Olha como funciona. Vamos falar só dos médios que incorpora hoje, tá? Tá. Eu vou falar dos médios intuitivos, telepático, de psicometria, de tramentação, dos médios de radiação intuitiva, de inspiração e tudo mais. Deixa, por enquanto, não. Porque seria interessante só falar de mediunidade. É, vamos um dia. Até digo que o Jorge ele sabe mais do que eu sobre isso. Quem então, seu... meu filho, o que acontece? Este filho simplesmente quer incorporar. É. Mas tem certos conceitos na vida deste filho que não envolve, repito, QI, não envolve intelectualidade. Não é isso. Envolve ele com ele mesmo. Ele, perante a realidade que vive, repito de novo, para ficar bem gravadinho. Olha meu São Benedito Babá, olha ele vem de Bantuan Babá. Olha meu São Benedito Babá, olha ele vem de Bantuan Babá. Olha meu São Benedito Babá, olha ele vem de Bantuan Babá. Cante, meu cantilé, ele tá capungá. Olha viva meu São Benedito, que vem, olha no céu já cortar. Meu São Benedito Babá, olha ele vem de Bantuan Babá. Olha meu São Benedito Babá, olha ele vem de Bantuan Babá. Cante, meu cantulé, ele tá capungá. Olha viva meu São Benedito que vem, eu não tô da puta. Olha meu São Benedito, babá, olha ele vem de Bantu, babá. Grande meu caçulé, ele tá na fuga. Olha que vão meu São Benedito que veio no teu jacuzá. Olha, meu São Benedito, babá, olha ele vem de Bantu, babá. Olha meu São Benedito, babá, olha ele vem de Bantu, babá.